Goiânia, proa 150, desça para 2010. Autorizado assinado o procedimento LSX, reporte estabilizado no localizador. 3815, chame o centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. Alô, Salvador, muito boa noite, Federal 9975, está pronto para Copa, Guarulhos 360. Federal 9975, boa noite. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10, curva direita, subida da El, Lida, Mótiva, Viampas, no 10 até Tomazé. Transfundo 5051, controle 120, decimal 8. Federal 9975, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Apesolo 10. Decola da 10, curva direita na saída da El, Lida, Mótiva. 505 Neutransponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle de Salvador, Federal 9975. Federal 9975, procedimento correto, reposta promissora, pushback e acionamento. Reposta era pronto para pushback e acionamento, Federal 9975. Salvador, acionamento 313. Acionamento 313, boa noite. Prepara a subida da El e da Morte, agora 4 por gentileza. Certo. Toroso 2707, está no localizador visual, 8 milhas. 2707, continua a aproximação, quer ligar 10 no 5, agora fica livre, primeiro de uma aproximação. Viante, ano 2707. Xeremia 303, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Lida, Mótiva. Viata do 10 até Taubaté. Transponder 5062, controle 120, decimal 80. 3, decimal 25, alterna 133, decimal 95. 7133, 25, 3395, Juliette Alfuiz. Mais direita, enchendo o solo Salvador, 121, decimal 1. Direita, 21, alto. 8 mais, bom. Papa Juliette, até Romeu, cópia. Estrada de conquista, nível 120 autorizado. Decola da 17, curva direita, prefiro subir a Coral. Após Coral, voa direto Mápivo, após Mápivo, voa direto Bidude, após direto Vitória da Conquista. Transponder 5043, controle 120, decimal 8. 0080 graus, 99. Decola do 2707. Papa Juliette, Hotel Romeu, acontecimento correto, aguarde transferência para a torre. Sim. Solo voa, gol 9089, litrou. Gol 9089, boa noite, táxi via Alfa, chame a Juliette. Alfa, sua Juliette. American 230 is holding short, ready for departure runway 10. American 230, after aircraft has passed on final, clears line up and my day runway 10. Okay. After the aircraft landing on final, clear to line up and wait runway 10, American 230. Papa Juliette, Hotel Romeo, solo. Altere a subida para Arbor, Elefa, após Elefa, direto Vitória da Conquista. Foi a 05, ensinamento de taxa de decolagem agora com a torre 118 decimal 95, ajuste a 095, bom voo. 19089, ingresso Juliette, portão 08. Juliette, 89. 07, 1219 no salto. 1219. 2707, azul, zona Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, economia e o quadro se encontra? Deixa esse ônibus vir pro táxi. Já no táxi, você pode meter sessão para ingresso. Para canal de 3-0, é Bonnie at 3-3. Contato Salvador de Pacho, 1-0, décimo 8. 1-0, décimo 8, American 2-3-0. Good night, ma'am. Departure America 230 is with you. 2000, flight level 360. America 230, we are contact San Patri, climate at level 360 via Momo. Time to maintain flight level 360 via Momo, America 230. Cuidado ingresso, chama ele de bronze. Tabapá, Juliette, Hotel Romeo. Autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 080 graus, 09. pronto para prospect acionamento do Federal 9975 ao passo 3. Federal 9975 autorizando, chame táxi. Fora para o táxi, Federal 9975. Rapaz, Juliette, Hotel Romeu, decolou aos 36, contate agora o controle de Salvador em 120 decimal 8. 20, tá bom. 4, of 37, and of 36, we are ready to come. Europa 084, good evening. Service to Lima Echo Mike Delta, Madrid, flight level 370. Take off runway 10, left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha, Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo, via upper Zulu 10, then according flight turn route, Squawk 5063, Salvador approach frequency 120.80. Europa 084, read the back. Correct, coming ready for pushback and setup. Juliette, Alfa Romeo, já vou avisar nessa rota? Afirmo, isso autorizado, vou tirar essa convite. Juliette, Alfa Romeo, tudo para nível de voo 120, Guanelepa, Bardano, vamos levar a aeronave prosseguindo o setor CS para Salvador. CS, Alfa. Salvador, boa noite, Xanel, minha 2-4. Xanel, 2-4, autorizado. Chegada a Mari, desça para 5.000 pés, que é legal, na 0-5. 5.000, 6.500, minha 2-4. Bravo, Victor Tango, vou na proa de Amã para chegar da Amã, desça para nível de voo 060, que é negar na 015. Ah, Bravo, Victor Tango, te digo que o senhor precisa manter a proa do VR para a mudança das regras de voo. America 230, contact Recife Center. 126-85, Flamengo 125-45. America 230. Patapá, Juliette da Romeu, Vitoração para evitar tráfego, cuja direita pela 290, por favor, tráfego, essa posição de 11 horas, 43 milhas, rumo nordeste. Cruzando no nível de voo 120, descida para 5010. Quatro, voando para a direita, 290. O Xanana 224, informa o tráfego, a disposição de 12 horas, 40 milhas, como oeste, cruzando o nível de voo 040, em subida para nível de voo 90. Lança da Romeu, irá falar de comunicações, ao atingir nível de voo 120, resta uma navegação direto do destino. Eu falo a 120, direto do destino. Taxa Sideral 997502, 3 horas e 26, Galeão. Sideral 9975, taxa autorizada via parte 371, Índia. Contato para a torre 118-95, ajuste no 015, Mongol. 1095, tem nível status parte 371, Índia, 1895, no ponto Sideral 10, pronto, Sideral 9975. Obrigado, boa noite. O Xanana 224, vista para 2010, autorizada final do procedimento Electric X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, autorizado Electric X-Ray, 2010. Adorno Brava Vitetão, vista para 4010, reporte com referências visuais para mudança das regras. contato básico com o Google. Thank you. Chanana 224, tráfego superado, 9 horas e 6 milhas. Piloto Hotel Romeo, 25 milhas sudoeste, oeste do Salvador, resta uma navegação direto do destino. Direto do destino, muito obrigado, Romeo. Pois é, noite, chama o controle, senhor. Chegou o padrão agora, em 1208. 208, muito obrigado, boa noite. Romeu, quando possível, você vai chamar de Gol. Tirado Souza. 0150. 0150, copiado direto para Romeu. Romeu. Autorizado. Zero, autorizado, direto Lida. 360, leva direto, federal 9975, obrigado. Controle, boa noite, com 970, 220, para 150. Lona 970, autorizado a chegada a Mário, desta via para nível de voo 050, que é na 095. Até 50, voo 1970 de Amário, quanto tiver para o estado em outubro? Lona 970, mantenha a chegada. É o número 3 na aproximação, trata do processo de transporte de enfermo. Europa 084, approve a pushback, you'll be told to gate 08, then call me to set up. Lula 970, reduz a velocidade para 2309. Ok, Sistema 970. Localizado via Pátio Índia, outro espera 1015, ajuste 1015, mau voo. Pátio Índia, 0085, mau voo. Aeroporto 084, Brown. Go ahead. Just inform, you must be to gate 08, then gate 08, come right to set up. Estabilizado, 6224. O Xana é B24, chama Turbo 98, decimal 95. Obrigado. Boa noite, Xana é B224. Eleva 224, quem legal no 095, reposte passando na rabo externo. Eleva 224, copiou? Ok, vou passando externo. Rádio Recife, frequência no 33, decimal 25, alterna no 33, decimal 95. Roma 3325, alterna 13395, federal 9975. Salvador, Centro 3178, autorizada a chegada a mar, desça para nível de voo 060, CNH no 095. 0195, 060, nível de chegada a mar. Boa noite, Azul 4070, Azul 4070, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 080, que é legal na 095. 4 a Romeu Bravo Vitor Tango, desça até 3 mil pés, reporte para a mudança das regras de voo. Autorizado até 3 mil, Pajará, um abraço, Azul. Luna 970, desça até 4 mil pés. É 4 mil, 1970, em curso. Azul 4070, número 4 na aproximação, reduza o velocidade para 2.50 nós. Qual a torre em Tanapi com ready for taxi? Tanapi approved, we call you for taxi. Aviação. Serviço radar encerrado, para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife, frequência no 28, decimal 8, alterna no 26, decimal 0. 28, decimal 0, Pé 3178, confirma essa velocidade. Confirma, Pé 3178. 3009. Pé 3178, recebi o tráfego de 12 horas 12 milhas em redução para 230 nós. Se tiver condições, 230 nós. Ok, 230 nós. O controle é só para minha curiosidade, o centro Recife está pedindo para todo mundo descer com raio de pista. Pode, vou coordenar com o mesmo. Meu braço, eu tenho mais um senador da presença. Papai Romeu Bravo, Vitor Tango, modificado ao 0054, fica com referências visuais para a UNA 1500 pés, que é legal na 095, reporte SEASA ou visual com campo. Luna 970, desça para 2000 pés, autorizado assinado pelo regimento LS3, reporte estabilizado no localizador. 2000 autorizado, LS3, reporte estabilizado, Luna 970. Eita, 121, decimal 1, sol. Cadê o Luna 970, autorizado a chegada a mar e desça para nível de voo 090, CNH no 095. Luna autorizado a chegada a mar. Mesmo Alfa 3, autorizado decolagem no jet, vento 090 graus, 109. Autorizado decolagem no jet. 3305, boa noite. Autorizado Recife, nível 330. Decola da pista 10, curva esquerda, terceira subida Puca, Jamo, Aracaju, via Bertolo 17. Transponder 5072, controle 120, decimal 80. 330 para Recife, via Upper Zulu 17, Puca Jamo, Aracaju, decolando da 10 com curva à esquerda, acionando o código 5072 após 1208, da 330. Da 330, perhaps o senhor é pronto para o pushback e saneamento. Chamaremos pronto, da 330. Fala, chamaremos 224. Chamaremos 224, boa noite, fax via Alfa, chamaremos do Juliette. Alfa, Juliette. Permanece na 095. 4000 pés na 095, por exemplo, 78. 09. 095, repassa final da 0700. Salvador, Europa Zero 845. Europa Zero 84. Taxi via Min April and Taxi 3 India. Before Taxi 3 India, call tower 118-905, altimeter 171015. Okay, with Taxi 3 India, with 118-905, with 1015, with 1015. MS-13, decolou 57. Lula 08, controle mau voo. 01, Lula em Salvador, boa noite, eu sou na 63, passa 2, meu pé, para 363. Xenia 363, contato radar da colagem, Lula para nível de voo 360, é utilizado direto líder. 360, direto líder, Xenia 63. Xenia 03. Bravo, Vitor Bravo, tráfego já avistado, autorizado pouso pistão no 7, vento 090 graus no 3 nós. Autorizado no 7, vai pegar. Azul 4070, número 3 na aproximação, reduziu o 7 para 2, 209. Reduziu 2209, azul 4070. O 1170, deixa para nível de voo 060. 060, voo 970. contato aqui conosco e pediu para informar que devido ao horário de verão, o aeroporto de Recife vai estar fechado a partir das 2 do Lua. Pergunta um estimado para o seu pushback. 2 motores autorizados, estimado, pedindo uma tela sexy, reporte estabilizado no localizador. Ok. Reporta lá então, localizador, presença. Romeu Bravo Vitor Tango, do Solar 02, Correio Pátio. Ciente, autorizado, backtrack, reporte ingressando na base. Romeu Bravo 3305, solicitou o pushback, acionamento, posição 0. Autorizado, chamei táxi. My day was short, runway 10, Europa 084. We found that the hold short is a little bit front of you. Lua 970, o nome é 313, chama o centro Recife. Frequência 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. O nome 70. Número 4 na aproximação, 274 mil pés, reduz a velocidade para 2209. Na 4000, 220, reduz o gol, 970. C3 178 estabilizado. Afirmativa, estabilizando o momento. C3 178, próximo agora aqui do processo, 5 milhas à frente, com 130 de drag speed. Contato de aproximação, chama turno no 8, decimal 9 e 5. 18, 9, 5, 3, 9, 7, 8, obrigado. Azul 4070, desça para 2000 pés, autorizada final do CPGM Telex X-Ray. Aperto estabilizado no localizador. Poder estabilizado, no baixo da gente. 78, passando onde a Serra avistava. Não, 3178, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ok, aguardando pista livre, só confirma o tempo, por favor. 090 graus, 109. Obrigado. 1970, no solo ao 07, libere próxima direita, solo 121, décima 1, agilizando. Próxima direita, décima 1, agilizando, 970. Autorizado o procedimento. 1970, segue tráfego 2 horas 9 milhas, com 190 de drive-speed. Inicie a redução, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento era 73, após ser estabilizado no localizador. Tentou a redução e a porta da estabilizada do MSF 3190, descendo para 2000. Se desce, não fecha. Afirmativo, subzero para 070. Audi 4070, tráfego 75 milhas, com 130 de drive speed. Contra a aproximação, chama a turma no 8 decimal 95. Primeiro 18 decimal 95 azul 4070. Obrigado, boa noite. Tran 3305, fala. Ah, escuta, Tran 3305. Por gentileza, mantém a posição. Estamos em contato com o FNC. Mantendo a posição, 3307. 4070, continua a aproximação, agora de pista livre. No solo 09, direita 121, decimal 1 no solo. Direita 21, 307 na versão. Alfa de Juliette, o Gol 1170 estabilizado no LF X-Ray da 10. Visual. 1870, com a aproximação, chama tudo no 8 decimal 95. 1895, muito obrigado agora. Era para vir de forma de road point, found that there is more one at your after the final. After are you clearing to line up and maintain one maintain position and wait for the grid four. Relative, just for information, there is more another one aircraft being approximated to land on Salvador after this, after aircraft land, I will clear you to line up and maintain runway 10, maintain hold short on runway 10, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Salvador, muito boa noite, gol na 170, estabilizado na ILS X-Ray da 10 visual. Gol 170, autorizado por 10, vento 0900. Gente, gol autorizado na 10, gol 170. Parte via Alfa Juliette, fonte 02. Europa Juliet Fox, Airweb has passed the clear line-up, and we're going to go to Europa, do you copy 132E05? This is Sam, we are now behind a few and your engine number 1, we can see a few smoke from the drain and from the exhaust. Please check the engine 1 parameters. Segue falando até o 1-1 com 1-9-7-0. Certo. Ao 1-4, libere a direita, chame o solo 1-2-1, decimal 1. 1-2-1-1 à direita, gol 1-9-7-0. Sabendo o Xenem 6-2-3-4, autorização Caracaju, informação alta. Xenem 6-2-4, boa noite, autorizado Aracaju, nível 1-9-0. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, terceira subida Combs, via Golf 677. Responder 5-0, 5-6, controle 1-2-0, decimal 8-0. 7-0, levando na sua escolha. Atenção, autorizou, 5-0, decola, curva à esquerda Combs, Golf 677, 5-0, 5-6, 1-2-0, 8-6-6-2-4, ponte 3. Tirar minha dúvida, escanto, cotejamento correto, rebaixo tanto para o push back acionamento. Bom, 1-1-7-0, site especializado via Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette para o 1-0, gol 1-1-7-0. Bom, 1-1-7-0, vou através do portão 9, observe o falou mesmo para seguir para 1-0. É, confio? E através do portão 9, observe o falou mesmo para prosseguir para o portão 1-0. Ah, positivo. Então, através do 9, vai observar o falou mesmo para o 10. Passageiros, full report, ready for takeoff. Garrett. Da Papa 084, clear the clock runway 10, reach 100.09. Papa 084, Boeing 18, conexão do departe 120 ao décimo 8. 120 ao décimo 8, bye bye, obrigado. Salvador, correcto, Europa 084, with you, of course, to Puka. Europa 084, legal contact San Gipati, climate factor level 370 via Puka. Climate 370 via Puka, Europa 084. 3305, decolou alto 21, 208, controle, bom voo. Com o controle está 3305. Então, 3305, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 330 via Sergipe. Ao 330, quando possível solicitar por aqui pouco. Gente, aguarde o instante para o início do rebote. Chanel 624, Paulo. 2-2-4, em conta. Alguém chamado para o pushback? Origem a princípio, aonde? 32. Sim, graça. Azul Alpha X-Ray Sierra, autorizado o início do rebote. Reportinho para o ingresso no Pat 3.